Você pensa que é o fim, mas eu tenho a solução. É só segurar na minha mão. Já te amava antes de nascer, filho, não vou te perder. Filho, vem, segura a minha mão. Se você confiar em mim, entregar seu coração, o quê? Não deixarei tuas lágrimas cair ao chão. Quero ver, vai lá. Se você confiar em mim, entregar seu coração, não deixarei tuas lágrimas cair ao chão. Confiar em mim, entregar teu coração, não deixarei tuas lágrimas cair ao chão. Escuta aqui, ó. Se você confiar em mim, entregar